Apocalipse de Jesus, segundo São João, para os simples de coração. Nós estamos estudando o capítulo 10 do livro mais importante da atualidade mundial. Pode parecer exagero esta afirmativa, mas as constituições do mundo poderiam ser revogadas se os homens estudassem o Evangelho, o Apocalipse de Jesus, em espírito e verdade, à luz do novo mandamento. Eu já expliquei que este capítulo tem uma palavra que é o seu resumo iniciático. Você se lembra, Conceição? Fale no microfone lá. O título é Os Anjos e os Sete Trovões. João e o livrinho. Qual o título? Qual a palavra? É vigiar, irmão pai. É a palavra titular desse capítulo. Né? Hoje eu estou sentado aqui nos degraus, só aqui no meio do coral jovem LBV, porque é necessário fazer a nova abolição. No princípio da rede, eu convoquei diversos irmãos a resumirem a explicação que eu dera aos ais, que acompanham o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças do Sermão da Montanha de Jesus. Porque nós estamos realizando uma leitura nova do Evangelho, porque estamos lendo à luz do Apocalipse. Como estamos lendo o Apocalipse à luz do Evangelho? Porque Evangelho quer dizer boa nova. Boa nova é uma notícia boa. Nova é notícia. Em inglês é news. Novas, notícias. E me inspirando numa palavra do irmão Zarur, e foi ele quem disse que o Apocalipse era o Evangelho moderno, por ser uma boa nova, nós estamos fazendo essa limpeza das mentes para arrancar o pavor dos corações. Como na Terra todo mundo fez um dia alguma barbaridade ou alguma besteirinha, todo mundo tem medo de tudo. E é um trabalho de Satanás dar impressão à humanidade que o livro que a liberta a destrói, porque o homem tem pavor das coisas que desconhece. Ora, nesta convocação, eu pedi a ajuda das mulheres negras. E como sempre, muitas delas ficam no cantinho, esquecidas de que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea a 13 de maio de 1888. Antes da assinatura da polêmica Lei Áurea, vai lá. As mulheres negras eram exploradas, principalmente no sexo, pelo senhorzão e pelos senhorzinhos, pelos capatazes, pelos negros mais fortes. Era uma coisa tremenda. Aí havia aquele sistema escravocrata. Uma vergonha que demorou tanto a cair no Brasil. Havia uma imposição legal, bem que imoral, do trabalho escravo dos negros. Então a mulher é que sofria mais. E os maridos também, vendo suas mulheres serem aproveitadas. Mas hoje, por que esse temor? Por que essa ideia de que a mulher negra só serve para cozinhar e rebolar? Por isso é que eu digo que o Brasil é um país escravocrata. Ainda. Já escrevi que o Brasil não é um prostíbulo ancorado às margens do Atlântico Sul. Ou não, Perioto? Você não é mulher negra, mas pode falar. Justamente por amar a nossa pátria, o Brasil, que o senhor fala assim, faz essa pregação. Que porque ninguém tem coragem de fazer essa pregação que o senhor faz. Obrigado, superior. Ora, nesse capítulo 10, o que está aqui no título? Os anjos e os sete trovões, João e o livrinho. Porque o pensamento, aquele ditado antigo, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Que eu convoquei, elas ficaram naquela de serem escravas ainda, porque querem. É porque querem. Como Maomé não foi ao microfone, o microfone veio a Maomé. O que, que é dito aqui no final deste capítulo? É que não dá tempo de ler o todo. Dá uma vontade de ler, né, Samuel? Samuel, eu quero que você leia o Apocalipse comigo. Tá? Pega o Apocalipse aí, por favor. Vi então outro anjo forte que descia do céu envolto em uma nuvem com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto como o sol e as pernas como colunas de fogo. Tendo na mão um livrinho aberto. Ele vai ler o final, que é o fecho importantíssimo, e vai ser o meu recado de hoje. O pé direito... Não, Samuel, você vai ler o final do capítulo, eu te aviso aí, tá? Aliás, gostei da sua voz, já entrou firme, hein? Pois o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os sete trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os sete trovões, eu ia escrever as suas palavras, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela as palavras dos sete trovões e não as escrevas. É o capítulo 10, já disse. Quem pode correr para achar? Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra e o mar e tudo quanto neles existe. Já não há mais tempo, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi, vinda do céu, voltou a falar comigo para ordenar: vai e toma da mão do anjo que se acha em pé sobre o mar e sobre a terra o livro aberto. O livro já está aberto, porque Jesus já abriu esse livro lá no início, nos selos. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Aliás, aí ele abriu todos os livros de sabedoria. Porque o Apocalipse resume toda a sabedoria. Por que ele resume toda a sabedoria? Uma palavra diz por quê. Qual é a palavra? Revelação de Deus, que resolveu passar a humanidade entregando-a a Jesus, que passou o anjo. Alguns intérpretes consideram que esse anjo é quem? João Batista. Maria Augusta que disse João Batista. Para passar, como eu disse, esse conhecimento à humanidade. Então, a sabedoria. Quem pode o mais, jurista Mário da Cruz? Pode o menos. Se ele recebeu o poder de trazer à Terra a revelação do Pai Celestial, portanto, a revelação total para a nossa compreensão humana e espiritual neste estágio que vivemos, então os outros livros de sabedoria também estão abertos. Mas, então, como é que a gente vai entender isso? Porque é fácil. Eu disse a vocês que o dia do Senhor é a integração no espaço e tempo de Deus. Se nós somos capazes de deslindar, entender a revelação de Deus aos seres humanos por intermédio do Cristo, que abriu o livro, nós entendemos qualquer outra coisa na face da terra. Aí se aplica aquela palavra de Jesus no Evangelho. Conhecereis a verdade de Deus, e a verdade de Deus vos libertará. Portanto, o Apocalipse não é somente o livro da esperança, né? É também o livro da nossa libertação. Por isso nós vamos libertar as mulheres negras. Aí depois os homens negros, naturalmente, as mulheres brancas também são escravas. Os homens brancos que são escravos, eles são burramente escravos. Porque todo aquele que explora o outro é um escravo da ignorância. Vai ser explorado perone a sécula seculorum, quer dizer, pelos séculos dos séculos, amém. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o, devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o engoli, causou-me amargor no ventre. Agora, o recado da pregação de hoje. E por que essa minha impertinência, digamos, junto às mulheres negras? Se não for ao microfone, eu trouxe o microfone até elas. Estou sentado aqui. Quer, por favor, ler Samuel? Tem nome de profeta, hein? Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então me disseram: importa ainda profetizes a muitos povos, nações, línguas e reis. Porque eu escolhi o Samuel, que estava sentado ali atento ao que eu estava dizendo. Ora, e é uma voz da geração dos Franciscos manifestando-se na época de brilho da geração dos Paulo. Então aqueles que têm nome de Paulo são duplamente responsáveis, vão responder duplamente pelo bom ou mau uso desta época na LBV. Ora, o que é que nós aprendemos? Uma vez perguntaram a Confúcio qual seria a lei máxima da vida em sociedade. Ele disse: reciprocidade. Fazei aos outros aquilo que quiserdes que os outros vos façam. Igualzinho ao que Jesus disse, 500 anos depois. Tanto que Henry Thomas... Eu gosto muito de ler o livro do Henry Thomas. Pode achar que é uma leitura breve demais, popular, mas é o que a gente quer. Para que escrever história de maneira que ninguém leia? Mas ele comete um pecado capital ao dizer que Confúcio era padrinho de Jesus. Por quê? Porque a pregação de Confúcio é muito semelhante a de Jesus em alguns aspectos. E Jesus também disse a mesma coisa. Mas o Henry Thomas não sabia que Jesus é que mandou Confúcio à Terra. Mandou Lao Tse, mandou Zoroastro, mandou Allan Kardec, mandou Lutero, mandou Zarur, mandou Melanchthon, mandou Erasmo, mandou Marx. Incrível. Mas por quê? Esse fecho que eu passei a uma criança que tem o nome de um profeta muito importante. Ele disse assim: até aqui nos trouxe Deus. E eu completei, vai nos levar até muito mais longe. Por isso que eu digo, quem sustenta a LBV é a misericórdia de Jesus. É Jesus! E quem ama Jesus permanece na LBV. E cresce com ela. Porque a missão das mulheres negras, das mulheres brancas, dos homens negros, dos homens brancos, de todos, das crianças, dos jovens, dos velhos, é cumprir o que está dito aqui no capítulo 10. Então me disseram, importa ainda, profetize a muitos povos, nações, línguas e reis. Se as mulheres negras não se libertarem para fazer essa pregação e as outras mulheres e os homens, então estaria tudo perdido. Mas, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Foi o que eu fiz hoje aqui. Deus está presente. Que já vem para sempre.